Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o ano de 2015, acabou. 2014 já ficou na poeira do tempo e a partir de hoje inaugura-se uma nova era, o ano de 2015. Hoje, dia 1º de janeiro de 2015, e eu desejo que você tenha passado aí uma boa virada, né? E que esse ano de 2015 seja muito bom para você, porque 2014 não foi bom não, não foi bom para o Brasil, para mim particularmente não foi bom, porque eu perdi um irmão, perdi alguns amigos. Mas a gente tem que começar o ano cheio de esperança que seja melhor do que o ano que passou, até porque pior não tem jeito, né? Hoje é um programa especial em que eu vou começar, comecei ontem, né, e vou até amanhã, tocando as músicas mais requisitadas, mais solicitadas no programa Cleiton Aguiar. Essas são as mais tocadas no nosso programa. Necessariamente, não serão aquelas que tocaram nas outras rádios, mesmo porque o nosso esquema aqui é diferente e aqui nós atendemos o ouvinte. Aqui não tem jabá, a gente atende o ouvinte. Essa primeira dupla começou muito bem o ano, no meio do ano se separou e acabou virando duas duplas, né? Um deles refez a dupla e o outro virou cantor solo. João Carreira e Capataz, Pergunte a Ela. Quer saber como foi o final de nós dois? Pergunte a ela. Quer saber a razão desta separação? Pergunte a ela. Ela deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que foi afinal, se foi bom ou foi mal, amante, amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Quem primeiro esqueceu tudo o que prometeu, pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem se tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança aquela aliança, aquela que ninguém usou. Ela deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que foi afinal, se foi bom ou foi mal, amante, amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Esqueceu

Esse fez muito sucesso. E para complementar, no final do ano agora, ele junto fez uma dupla com o Leonardo. Em menos de um mês vendeu 150 mil CDs e DVDs, né? Realmente é um fenômeno do sucesso, esse menino chamado Eduardo Costa. No próximo bloco tem Bruno Marrone, Cleiton Aguiar e Fernando e Sorocaba no programa especial de 1º de janeiro de 2015. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O ano de 2014 foi o ano que a música sertaneja realmente solidificou-se, né? Foi feita uma pesquisa recentemente em que é o gênero musical mais amado pelo povo brasileiro, né? E a surpresa foi o segundo lugar, que foi a música popular brasileira. Antigamente era assim: no Nordeste só tocava forró, no Sul só tocava lá as vaneiras, aquelas músicas gaúchas, né? Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso tocava música sertaneja. Hoje misturou tudo, com essa história da facilidade dos meios de comunicação, as televisões hoje, que toda localidade tem televisão, tem antena parabólica, né? Tem internet, tem celular. Então, hoje em dia, misturou tudo. E as músicas que o brasileiro gosta? Samba, porque tá na alma do brasileiro. Forró tá na alma do brasileiro. E o sertanejo tá na alma do brasileiro também. Tem as suas variações. Tem aquele sertanejo mais tradicional, que é o que eu gosto, né? E tem aquele sertanejo mais moderno, que teve a vantagem de trazer a juventude para conhecer. E acaba, eles vêm conhecer os mais novos e acaba conhecendo os mais velhos, né? Eu vou trazer agora uma dupla intermediária. O ano passado, em 2013, uma música deles foi a mais tocada do ano. Esse ano também, eles não fizeram por menos. Emplacaram vários sucessos e o mais recente é esse aqui, uma regravação de uma música que já tinha sido gravada pelas Marcianas há 20 anos atrás, né? Bruno Marrone, Vou Te Amarrar na Minha Cama. Quem tem mais de 25 anos, levanta a mão. Gatinha manhosa, do beijo gostoso, me afasta e me arranha. Mas as nossas desavenças não entram no quarto quando a gente se assanha. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Só junto de você a minha vida faz sentido. Gatinha manhosa, do beijo gostoso, me afasta e me arranha. Mas as nossas desavenças não entram no quarto quando a gente se assanha. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te preciso,

claro. Qualquer lugar pra mim tá bom. Qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto. Se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, bebo mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, bebo mesmo, e no outro dia nem me lembro. Só vocês, vem! É meu defeito. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Fernando e Sorocaba, é tenso. Hoje, dia 1º de janeiro de 2015, é o dia também da presidente Dilma e do Michel Temer como vice-presidente da República, né? Eu só espero que a presidente Dilma consiga superar essa sucessão de escândalos que deixaram montado para ela, porque nenhum desses escândalos começou no governo da presidente Dilma, não. Isso foi herança que ela recebeu do ex-presidente Lula, né? Então eu espero que ela consiga se livrar desses malfeitores, como ela gosta de dizer. Eu chamo de ladrão, ela chama de malfeitor, né? E que ela possa dar um rumo diferente no seu governo, porque senão... Se for o mesmo desastre do governo que passou o tempo inteiro resolvendo sua crise, né, infelizmente ela vai perder a oportunidade de fazer um bom governo. Mas eu, como brasileiro, eu torço para que a presidente Dilma encontre o seu caminho próprio, se livre de vez dessa influência, né, desses políticos que cercaram, tomaram de assalto o governo e não deixaram que ela impusesse o governo dela. Parece que agora, eu vejo assim com uma certa preocupação, quando eu vejo um nome como o filho do Jader Barbalho, como o Kassab, são políticos já viciados, né? Eu espero que ela consiga impor um jeito Dilma de administrar, porque a cópia que ela fez do ex-presidente Lula não deu certo, não. Mas vamos torcer, Deus que ajude a nossa presidente a fazer realmente um governo que, quando terminar o seu prazo lá em 2018, a gente possa dizer que ela fez um bom governo que não aconteceu no seu primeiro mandato. Eu vou dar uma paradinha, mas eu volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, especial de primeiro dia de janeiro deste ano de 2015. Eu estou recordando as músicas que mais tocaram no ano que acaba de encerrar. Esse aqui, ele fez parte de... Ele foi pra Globo, né? Fez parte lá do The Voice, duas edições do The Voice. Participou de novela, participou de filme. Foi um ano importante, um ano bom para ele. E é gente boa esse rapaz. O meu amigo Daniel, a música inclusive é da novela Maravida. Era uma vez eu no meio da vida, essa coisa assim, tanto mar, coisa de doce, de sal, essa vida assim, tanto mar, tanto mar. Sempre o mar corizinho, do verde mais verde ao anil mais anil. Cores do sol e da chuva, do sol e do vento, do sol e o luar. Era o tempo na rua e eu nua, usando e abusando do verbo provar. Um beija-flor, flor em flor, bar em bar, bem ou mal, mergulhar. Sempre menina, franzina, traquina, de tudo querendo tomar e tomar. Sempre garota, marota, tão louca a boca, de tudo querendo levar. Vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Mar, amar, amor, se a dor quer o mar dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a ser.

vai te pegar. Destaque em 2014, Rio Negro e Solimões, o cowboy vai te pegar. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje acontece também a posse dos governadores de estado. Em todo o Brasil, os governadores eleitos e reeleitos vão tomar posse. Aqui em Brasília, Rodrigo Hollenberg, né, praticamente brasiliense, porque ele é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, mas ele chegou em Brasília com menos de um ano de idade, né? Então ele é, na verdade, ele é um brasiliense. E é a primeira vez que a geração Brasília chega ao governo. O governo que está saindo se atrapalhou todo, não fez um bom governo, né? Apesar de ter realizado muita coisa, no final acabou se enrolando e está sendo uma transição meia tumultuada. Então, só resta desejar ao nosso governador Rodrigo Hollenberg que ele possa, se ele fizer metade do que ele prometeu, já está bom, né? Aliás, não precisa fazer nada, se ele tocar o governo e não deixar a roubalheira se implantar, porque o trem está feio, né? Ladrão, gente especializada em roubar dinheiro do povo em todos os governos, em todos, né? Aqui em Brasília, em todos os estados, em todos os municípios, infelizmente é assim no governo federal também. Está cheio de ladrão para todo lado, né? Então fica daqui a nossa torcida para que o Rodrigo Hollenberg possa, né, implementar as reformas que ele disse. Quero desejar ao meu amigo Hélio Doyle, que é o secretário de governo, uma pessoa muito séria, se eu conheço, né, que façam um bom governo e que possam tirar Brasília das páginas policiais e devolvê-la para as páginas da política. Se você faz aniversário hoje, eu vou pedir a Deus que abençoe você, que lhe dê muita paz, muita saúde. E para começar bem o ano, ao invés de pedir, nós vamos começar o ano agradecendo. Porque a gente é engraçado, a gente é bom para pedir, mas para agradecer a gente é ruim, não é? Esquece, não? Eu vou aqui à página 52 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição, para trazer uma oração chamada Agradecimento ao Senhor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Obrigado, Senhor, por meus braços perfeitos quando há tantos mutilados. Por meus olhos perfeitos quando há tanto sem luz. Por minha voz que canta quando tantas emudecem. Por minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar quando há tantos que não têm aonde ir. Sorrir quando há tantos que choram. Amar quando há tantos que odeiam. Sonhar quando há tantos que revolvem em pesadelos. Viver quando há tantos que morrem antes de nascer. E, sobretudo, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Que Deus possa iluminar e abençoar as famílias do Brasil, especialmente você, que é ouvinte do nosso programa. Você esteve junto conosco aí, né, durante todo esse ano de 2014. Espero que a gente possa continuar juntos aí nesse ano de 2015. Esses aqui têm 20 anos que eles não descem da garupa do sucesso de jeito nenhum. Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Quero viver a vida, quero flores. jardim do amor. Jardim do amor, do nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Jardim do amor, do nosso amor. Meu amigo Zezé, enfrentando aí problemas de garganta, teve que fazer cirurgia, uma dificuldade danada, mas mesmo assim, não parou de cantar e não parou de emplacar sucesso. Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida. Patrocínio é uma cidadezinha perto de... Cidadezinha não, já é uma cidade de porte médio, né? Tem lá o seu, perto dos 100 mil habitantes, uma cidade progressista da região do Alto Paranaíba, fica a 80 quilômetros de Coromandel, e saiu de lá um menino, e conquistou o Brasil. O pai dele é o dono de uma emissora de rádio lá, a Difusora FM de Patrocínio. E esse menino, com jeito de modelo, conquistou o Brasil. Lucas Luco, Louca Louca. Sertaneja do Brasil, www.baixarsertanejo.com. Bora misturar e você para, meu, que é que dá, que dá, que dá. Bora misturar e você para, meu, que é que dá, que dá, que dá. Quanto mais se bebe, mais bonito eu vou ficar. Tudo fica lindo, fica fácil de beijar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Louca, louca, louca, louca, louca, louca. Tô bebendo sem cessar.

Um dos grandes sucessos do ano de 2014, Amado Batista, diz pra sua amiga. Eu vou dar só uma paradinha e volto pro último bloco do programa especial As Mais Tocadas de 2014. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar especial de 1º de janeiro de 2015, as mais tocadas do ano de 2014. O goiano da voz de mel, Leonardo, sem vergonha e sem juízo. Pode machucar, pode me maltratar, pode até gritar no telefone, me magoar, falar que não gosta de mim, que mesmo assim eu vou tentando te entender. Eu sou paciente, posso compreender essa reação. É o ciúme, é a paixão. Essa história de exclusividade é só desejo, é só vontade. Um beijo, um cheiro, um chamego, amor, e tudo acaba bem. Aí acaba a briga, acaba o xingamento. A gente até faz planos para o casamento. É um tal de beijinho, cheirinho, amorzinho. Descarados, sem juízo, sem vergonha eu e você. Descarados, sem juízo, sem vergonha eu e você. Eu sou paciente, posso compreender essa reação. É o ciúme, é a paixão. Essa história de exclusividade é só desejo, é só vontade. Um beijo, um cheiro, um chamego, amor, e tudo acaba bem. Aí acaba a briga, acaba o xingamento. A gente até faz planos para o casamento. É um tal de beijinho, cheiro. Leonardo, sucesso de Ivan Medeiros, Sem Vergonha e Sem Juízo. Leonardo também emplacou vários, né? Vários sucessos esse ano de 2014. Esse também tem contrato de exclusividade com sucesso que o povo não esquece dele de jeito nenhum. Mas também, além de ser um grande artista, é um tremendo cara, gente boa demais da conta. Esse menino aqui deu a volta por cima. O ano de 2013, ele fez um sucesso extraordinário com aquela música Ai Se Eu Te Pegue. Um sucesso mundial. É muito difícil alguém sobreviver a um sucesso mundial. Até o grande Michael Jackson, depois que o Thriller vendeu 35 milhões de discos, ele deu uma sumida que demorou para recuperar. Mas esse menino não. Ele descobriu um novo espaço agora na TV Globo e virou o cara do sertanejo. Então todo o negócio de sertanejo, ele é que está comandando, mostrou competência, mostrou talento e mostrou simplesmente também